iceberg no mar. Mulheres e crianças na frente, não adianta pagar. O barco vai afundar e o seu dinheiro boiar. Os pagos.